Lucas Faceiros, Yasmin Carvalho, J. Aragão. Só faltei ir pro hospital com essa composição, viu? Escuta bem, gente. Desbloqueei no WhatsApp, foi tão bom falar contigo. Pensei em um nível de saudade, eu sei que tô correndo perigo. É perigoso te amar de novo, faz amor gostoso, só você me deixa louca. É perigoso dizer que me ama, covardia sua está em falta na chamada da minha cama. Está em falta na chamada da minha cama. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Te desbloqueei do WhatsApp, foi tão bom falar contigo. Pensei em um nível de saudade, eu sei que tô correndo perigo. É perigoso te amar de novo,